Clínica Vital Físio completa hoje 5 anos de atividade no Conselho de Oliveira do Hospital. Especialista em fisioterapia e outras áreas, a clínica é uma referência de saúde e bem-estar, chamando a si pessoas de toda a região. A Clínica Vital Físio abriu portas no dia 20 de dezembro de 2012 pela mão do jovem Bruno Quintas. Desde logo mais vocacionado para a área da fisioterapia, o espaço tem também apostado em outras especialidades, como enfermagem, fisiatria, psicologia, terapia da fala, clínica geral, entre outras, contando com uma equipa 5 estrelas. É uma clínica que vai fazer 5 anos, especialmente de fisioterapia, mais focadamente em reabilitação. Temos outras especialidades, pronto. Temos enfermagem, médico de fisiatria, fisiatra, psicologia, terapia da fala, clínica geral, é uma equipa 5 estrelas, a meu ver. Um percurso de crescimento que Bruno Quintas, com formação em fisioterapia, foi ajustando à procura da comunidade. No início partimos mais só com fisioterapia e enfermagem, depois ao longo do tempo é que fomos inserindo outras especialidades, mediante a procura daqui da comunidade. Portanto, e este projeto também decorre da sua área de formação. Qual é que tem sido o seu percurso até aqui? Eu sou licenciado em fisioterapia, entretanto depois tirei uma pós-graduação em osteopatia, depois mais outros cursos ao longo deste ano, pronto. Tudo de encontro às necessidades que encontramos aqui. Passados 5 anos, o jovem fisioterapeuta natural de Trás-os-Montes recorda o que o motivou a avançar com este projeto no concelho onde fixou residência. Quando cheguei cá, reparamos que havia uma carência nesta área. Surgiu o projeto de avançar. Fizemos um investimento aqui para cá ficar. A clínica está diariamente aberta, de segunda a sexta, inclusive os sábados de manhã. Sim, a meu ver tem-se vindo a afirmar. Cada vez mais temos tido mais população à procura, tanto que em termos de funcionários também se tem aumentado. Eu comecei aqui sozinho, agora já em fisioterapia já somos 3. Acho que se tem afirmado. A Vital Físio está vocacionada para prestar cuidados a todas as faixas etárias. A procura tem sido crescente. É um bocadinho de tudo. Tanto nós acompanhamos desde dos pequeninos de 4, 5 anos até ao senhor de 90, 100 anos. Ultimamente o que se está a notar é que as pessoas já preferem vir fazer uma sessão de fisioterapia, uma consulta médica de fisiatria, do que estarem a ingerir fármacos. Cada vez mais há esta procura, tanto no desporto como em pessoas mais idosas. Já temos aqui classes etárias, praticamente tudo, que elas já querem mais vir e receber um tratamento não químico do que estarem a ingerir mais. Para este percurso de sucesso tem contribuído o tratamento personalizado, que é a imagem de marca da Vital Físio. Cada pessoa que entra aqui, nós temos o cuidado de cuidar dela como ela e não tratar mais um. Ou seja, nós aqui tratamos o cliente como o cliente, não é como um cliente. Eu costumo dizer que as pessoas geralmente quando entram como clientes e quando saem como amigos. Por norma é quase sempre assim. Nós constantemente, aliás, basicamente fazemos investimentos, não digo diários, mas mensais, para se adequar às necessidades de cada um. Nós inicialmente começamos com pouco, com base. Atualmente já temos bastante equipamento, de acordo com as necessidades também das pessoas. E daí também a nossa formação também é direcionada pelas necessidades que nos apresentam aqui diariamente. E em termos da escolha também dos colaboradores, também é relativa às necessidades que cada pessoa tem. Com um único espaço, junto à rotunda do Cavaleiro, à entrada da cidade de Oliveira do Hospital, a Vital Físio há muito que galgou as fronteiras do concelho de Oliveira do Hospital. Noto que tem crescido o raio. Inicialmente era uma coisa muito local, basicamente só Oliveira e pouco. Entretanto começou a crescer e nós temos pessoas desde Pinhel, de Sabugal, Aveiro, já tive nomeadamente pessoas do Porto, pronto, é uma coisa que noto que se tem estado a alargar bastante. Isso deixa-o orgulhoso, é motivo de orgulho para si, enquanto mentor da Vital Fisio e certamente de toda a equipa. Sim, claro que é um orgulho em ver que o trabalho que nós fizemos aqui inicialmente, eu comecei aqui do zero, não, sem ajudas de ninguém, sem nada, não era de cá, ninguém me conhecia. Foi uma aposta arriscada na altura, porque pronto, não tinham nenhuma referência sobre mim, e eu atualmente, passado 5 anos, vejo que o raio das pessoas que vêm cá já está tão largo, claro que me deixa bastante, bastante contente. A afirmação da clínica tem também passado pelas parcerias na área desportiva, mas também com as seguradoras. Sim, começamos a ter várias parcerias, nomeadamente com o desporto, inicialmente, porque notámos também que havia uma carência de acompanhamento, principalmente na formação dos clubes. E então começamos a acompanhar mais o desporto, nomeadamente começamos inicialmente pelo basquet, pelo Sampaense. Em seguida tivemos o contacto das ginastas acrobatas. Entretanto, agora no ano passado inserimos-nos no Nogueira, e temos aí outras parcerias com o Clube Caça e Pesca, também temos aí uma parceria, e várias. Depois há vários desportos que nós não temos parceria direta, ou seja, não temos nenhuma avença, mas os atletas vêm cá, vêm o nosso trabalho também que fazemos com os restantes, e autopropõem-se para virem cá. Num olhar pelos 5 anos de atividade, Bruno Quintas faz um balanço positivo da Vital Fisio, cujo espaço já se manifesta pequeno para tamanha procura. Partilha com a Rádio Boa Nova o orgulho que tem neste projeto. Em precisar de mais espaço, porque o espaço que temos já se torna um bocado pequeno, mas simplesmente alargar e beneficiar mais aqui o concelho e não ir para fora. A clínica tem 2 gabinetes, um de enfermagem, outro de especialidade médica, para as especialidades. Temos o ginásio de fisioterapia lá dentro, com algumas boxes e salas recatadas de tratamento, pronto, recepção. A clínica Vital Fisio persegue o lema: cuide de si, cuide de quem mais gosta, confia nos melhores.